Mal conhece ele. Ele fica se mexendo, eu tô certo sobre ele, eu tô sempre certo. É assim, eu tô certo. Quando eu tô errado, eu ainda podia estar certo. Então eu ainda tô certo porque eu podia estar errado. Faz sentido. Vem cá. Fala isso de novo. Entra aí, vai. Quando eu tô certo, eu tô certo. E quando eu tô errado, eu podia estar certo. Então eu ainda tô certo porque eu podia estar errado. E eu sinto muito porque eu posso estar errado agora. Eu posso até estar errado agora. Mas eu tô certo. Aí nós vem tipo trembalo, fica pulo igual pipoca. Estoura na própria panela, é mastigado e vem pra volta. Chegando de mansinho, cuida pra não ser pisado. A arapuca tá armada e tá virada pro teu lado. Caí, cê tá perdido, não vai adiantar chorar. Te passo a visão que é pra caneta não sangrar. Que o mundão já tá perdido, polícia virou bandido. Tem bandido caguetando pra polícia própria mesmo. 5-7 terrorista vira capa de revista. É político safado querendo pagar de artista. E na quebrada amanheceu deitado, último suspiro. Luz que iluminava a rua foi apagada com tiros. Verdadeiro não se entrega se tu lutas, tu conquista. O amor é só de mãe, esse é meu ponto de vista. Os verdadeiros não se entregam se tu luta, tu conquista. O amor é só de mãe, esse é meu ponto de vista. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Reflexo de um passado, merda-se pra um futuro. Tudo que eu mexo com o presente desse mundo. De manter-se calado, com o porte tá seguro. Tua zaga eu anulo, o jogo é sujo e bem jogado. Cash que eu faturo pelo trampo que eu busco. Lurco que eu invisto, persisto com os aliados. Atividade eu luto pelas áreas tumultuas. Saga parça, meu assim continuo. Sempre sendo visionário e no apoio. Eu sou solidário, ó, sem contradição, sem contraditório. Visão ampla nos negócios, no modo aleatório. O território é hostil e o campo tá exterminado. Esse papo já foi dado e o contrato rasgado. E se tu ainda não viu, então já fica antenado. O movimento é cobrado com o teu crânio furado. Menor de AK e fuzil na favela tão bolado. É os pior revoltado no esquema organizado. E um monte que sucumbiu nesses brete tô ligado. Miliano embaçado, vários mano morrendo, vários morto velado. Muitos anos passando e o mundão tá sabendo. Aí vai vendo, nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Deus fez o homem assim que é pra aguentar os corre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre. Tua cabeça que te guia pra onde você corre. Ou você vive, ou você morre.